na estrada, com seu Opala, tubo de versão, sempre na jornada. No banco de couro ele relaxa e canta, as barangas fica olhando, o Opala sempre encanta. Farol fechado, ele acelera sem parar, motor rugindo alto, dá gosto de escutar. Para no sinal, as meninas aplaudem, Ronaldo e seu Opala, sempre bem visados. Ronaldo no Opala, o som ecoa forte na multidão. Ronaldo no Opala, o som, todos aplaudem a canção. Ronaldo no Opala, o som ecoa forte na multidão. Ronaldo no Opala, o som, todos aplaudem a canção. Na curva ele desliza com precisão, Opala firme sempre na direção. Os olhos brilham na escuridão, Ronaldo vive essa emoção. Madrugada ele segue sem hesitar, Opala brilha sob o luar. Ronaldo rindo ao vento, liberdade. Na estrada, no seu próprio sonho, a verdade. Ronaldo no Opala, o som ecoa forte na multidão. Ronaldo no Opala, o som, todos aplaudem a canção.